Acelera e racha o coração. Não tem nem contraindicação. Dependendo da dose, acelera e racha o coração. Faz esse temporal.